olhos ilusão e desacerto solidão. Foi tudo que encontrei ao me perder. Lembranças de meu pai, a porta aberta ao velho cais, me fez pensar no que perdi pra me encontrar. Tantos passos pra nenhum lugar, tantos erros meus. Vergonha do que fiz, do meu destino infeliz, dos dias que vivi pensando em mim. Teu nome eu desonrei, já nem mereço o que herdei. Um filho mau eu desprezei, amor real, mas eu tenho um pedido. Se puder me ouvir, só te peço, me aceita como um servo teu, um menor dos servos. Que meus dias todos sejam só teus e sem ter fim. Quero andar por caminhos seguros com direção, ao teu lado eu encontro paz. Se eu pudesse eu voltaria atrás, para nunca mais fugir. Mas eu tenho um pedido, se puder me ouvir. Só te peço, me aceita como um servo teu, o menor dos servos. Que meus dias todos sejam só teus e sem ter fim. Quero andar por caminho ao teu lado eu encontro paz. Se eu pudesse eu voltaria atrás, para nunca mais fugir.